559 do portão 10. Colônia 59, autorizado, chama para táxi. Autorizado, chama para táxi, 659. 42, chame Recife, 125, 45. Começado. Ona 2545, por Ocean Army, Ona 42, obrigado. Mantenha a posição, Eco Delta Fox. Isso, Kilo Delta, autorizado acionamento, chame táxi. Azul 4065, autorizado Serra Brava, Kilo Papá, nível 340. Alfa Zulu no zero da conta, pistão no zero, primeira curva é à direita, saída da El Leida, Mótima, sua escolha é 5572, frequência do controle 120, décima 8. Autorizado 340 da Minas, apertura 10, declarado no zero, curva direita da El Leida e Mótima, 5572, transporte 208, controle. Cinco, correto, chame para acionar. É Salvador Azul 27115, boa tarde. O meu Golf Vita, chame Torre 11895. Do 2715, identifique, chegada bom, reporte para descida. Chegada man, reporte para descida. Está identificado, já está em ideal de descida, pro de Aman. Esse é o 060 Azul 2715 na Aman. 060, se possível, solicita pro de Dunas. Não é possível no momento, para sequenciamento, mantenha a chegada. Ciente. Golf Mike, pronto, Fábio. Contato com o Centro Amazônico. Centro Amazônico? Ciente. Centro Recife, corrija. Mike Golf Mike, autorizado Veracruz, a 5 mil pés, a 500 pés. Após decolar de curva direita, agora da pista 17, transponder 0114, frequência do controle 120.8. Pista 90, vento 950 graus, 12 nós, ajuste de altímetro 1098. Informação de entrada, aeronave asa fixa à sua direita. Acaba de decolar da pista auxiliar, não irá interferir. Rebatido, só avisou ao contrato, livre pouso no zero, baixa travada, rodou com o Vitor Kilo Delta, táxi autorizado, chame na papá para ingresso. Romeo Charlie X-Ray. Gente, Romeo Charlie X-Ray, atente para o tráfego do Eco Delta Fox Trot, é um Papa Alfa 3-1, acabou de decolar da 17 para Morro de São Paulo, mil pés, ok? Ok, a intenção é ingressar na... no axé o contrato, senhor? Seria a rota mais curta, o senhor gostaria de prosseguir pelo setor norte do aeródromo já para a final da 17? Ah, prossigo direto, já presente para fazer uma base pela direita da cidade. Corrijo, táxi autorizado, bate ouro, Índia, para quando espera da pista no zero, quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 108. Dia Pátio, Índia, a ponte espera 118.95, ajuste no 08, Gol 9, 659. Ô, São Paulo, Gol 984, Comissão Novembro, Aracaju, 230. 1884, Guarda e Copa. Aguardando. Salva, Gol 9966. Gol 9966, prossiga táxi, Alfa, teste da Júlia. Alfa. Chega, Mike Golf Mike. Sete, mas até pode estar guardado, Mike Golf Mike. Golo 964 na escuta. Três passos travados na final, 964. Deixa eu aproximar, guarde pista livre, Golo 964. É, agora. Meu Golf Vitor, Solo 08, libera direita, via Delta, chama Solo 211. Da Delta, 121, Papa Tango Zulu, Hotel Lima, autorizado ingresso na pista 97, reporte aliado e pronto, cabeceira 97. Hotel Lima, reportará aliado, pronto, na 97. Papa Tango Romeu, você sempre está livrando a Delta para o 43. 964, o vento no 50 graus, 12 nós, pouso autorizado, pista 90, ajuste de altímetro 90 nós. Vivo pouso 18, o 964. Aquilo 43, não pegou você. Solo bateria do 2231, próximo puxa funcionamento. Bateria do 2231, aguarde. Aguarda. Ô, só tem uma previsão para o 884, a gente já está pronto no 02. De altímetro 908, Mike Wolf Mike. Jean Maracaju, decola cristão no zero, primeira curva à esquerda. Transponha 5013, frequência do controle 120, decimal 8. Ok, Aracaju 230, Golf 677, decola na Puca, Jean Maracaju, pista no zero, curva à esquerda. 5013 é o código, 208 é o controle, está pronto no 02, 1884. Gol 1884, funcionamento correto, número 2 para acionar. Aguardando, 1884. Tarde, reporte final de 3 milhas, pista 97, o vento 150 graus, 129 para cheque. Gente, vai passar 3 milhas para 97, chega que sai. Tá passando Zulu, Hotel Lima, autorizado a decolagem, pista 97, vento 150 graus, 12 nós, ajuste de altímetro 908. Formação de tráfego, Robson 44, acaba de decolar do pátio 5, não irá interferir. Fiz o contrato, ajuda aqui, comigo ajuste de altímetro, por favor. Ajuste de altímetro 908. 908, Hotel Lima está iniciando, dá uma frente. Bom, 64, no solo, 1-1, primeira direita, chame solo, 1-2-1, 1-1-1. 2-1-1, boa tarde. Sorriu, Mike Wolf Mike fora do solo. Mike Wolf Mike, decolado aos 11. Ingresso de corredor a check-in, fecha meu controle, frequência 120, décima 8, até o regresso. Mike Wolf Mike. Ah, que tá bom, obrigado. 1-1-65, vai voar por 7 milhas na Bruno 65 e após essa comando para o de Duna. Patango Romeu, Charlie XA, pouso autorizado, pista 97, o vento 150 graus, 12 nós, ajuste de altímetro 09. Romeu 183, pouso 97, Charlie XA. Para sequenciamento, curva esquerda, Pro 1-60, vai voar na Pro 1-60 por 7 milhas e após reação de duna. Pro 1-60, corrija, direita. Direita 1-60 por 7 milhas após duna. 1-60, 7 milhas após duna. 715 desça para 3 mil pés. Descenda para 3 mil pés. Controle Salvador, Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, Salvador para cima. Ok, já atingiu o litoral, vamos até 500 pés até Veracruz. Mike Golf Mike, 500 pés via litoral sul, informe no farol da barra. Para o farol da barra, Mike. Controle, é o Delta Force. Siga. Já vem o farol da barra, vai bater mil pés. Já pula Morro de São Paulo da Presença, direto. Está levando CTR, prossiga para Morro e tem uma frequência livre, então boa tarde. Já volta, boa tarde. Bruno 659, autorizado alinhar e manter pistão zero. Autorizado alinhar e manter pistão zero, 659. Salvador, muito boa tarde, 4462 da Júlia, informação na venda no ponto de áudio, tudo bloco de coral. 4462, contato radar passando coral, vai na proa de Mari, para a chegada Mari, desça ao 050. 050 Mari, na presente, chegada Mari, 4462. Livre para o SPEC de acionamento, reporte para o táxi. 2231 autorizado, puxa de acionamento, chama táxi. No corredor axé, informa no farol da barra. Zulu também eu considerar mil pés no corredor axé e informar no farol da barra. Muito obrigado, mestre. Controle Salvador, boa tarde, Sanero 6321, 1700 pés na Arbor. 6321, suba aí, mantenha 360, sair da Arbor. 360, sair da Arbor, 6321. Azul 4065, livre pushback, acionamento, reposte para o táxi. Obrigado, chama o táxi, está até mesmo. 0131, e está ligado de destino, até o João Serra. Esqueça para 500 pés, até o Gilete Serra. Confirma o tipo da aeronave? Alfa Sierra, 65. 2715 para o localizador, esquerda 085, desça para 2000, livre LS. Ponte livrando. Alfa Tango, Vitor Kilo Delta, autorizado o ingresso na pista 97, reporte área de próximo, Vitor Kilo Delta. 18. 4, 5, Vitor, o Delta. 0, vento 95, 0 graus, 08, nós, ajuste de altímetro 09. Colagem autorizada no 08, vou no meio. Vai em Salvador, 3567, ponte espera da 104. Afirmo. O senhor quer levar lá 35? Sim, então efetue 180, reporte alinhado e pronto, carteira 35. O Vitor Kilo Delta. Ok, boa tarde. Confirmo, direto na proa 040 para interceptar o localizador 4462. 040, cadeta para localizador 4462. Localizador da Sectrail, chame 314. É 314, chame Torre Salvador 11895. 315, boa tarde, chame 314. Aguarde para o táxi. Aguardando, 2231. Alô? Boa tarde, o Chiné 6314, pouso autorizado, físico 90, vento 170 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 90. Pouso 0, Chiné 6314. Mantenha a posição, Papa Tango Vitor, Kilo Delta. No zero via taxiway Índia, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1018. 118, obrigado, vai estar minha frente. Foi na praia de Alepa. Zero via taxiway Índia, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1018. Ativa, ajuste 1-0, 1-8, autorizado o táxi, depois de espera da 1-0, via Índia, chamará o pós espera 18-9-5, 2-2-3. Proideal para o destino? Proideal 270, hotel. Tem voo direto de China, acendendo ao 065, Zulu, Hotel Lima. O ará direto de China, acendendo ao 065, grato para a coordenação, até logo, do mundo abandono. Escuta ainda. Pista 1-0. Afirmativo, visual. Agilizando a retaguarda no mesmo, autorizado o cruzamento, base pela direita. O Hotel Juliette A, aguardando instruções da Torre Salvador. Afirmativo, autorizado o cruzamento da final do 1-0, a retaguarda do tráfego, aguardando instruções para a aeronave Hotel Juliette A. Para informação de tráfego, eu tenho uma aeronave asa fixa, alinhada na carteira 35. Inicialmente não será possível o senhor fazer a base para a direita para 1-7. O senhor vai manter o setor norte aguardando instruções da torre. O hotel Gilete Serra. Ciente do tráfego da cabeceira da 35, vai manter o setor norte aguardando instruções para girar a base, hotel Gilete Serra. Estimado de pouso, mais 1 hora e 40 minutos. Controle. Salva, relaxa. 8487, identifique, chegada Aman, isso é 050. Chegada Aman, até o 050, você vai direto para o trem. Mantenha a chegada Aman e posteriormente será autorizado, se caso solicite, o ILSU. Aguardando o regresso. 2715 estabilizado, visual com a pista? Afirmativo estabilizado, visual 2715. Corre 1 no 895. 1895, boa. Oi, Salvador, boa tarde, azul 2715. Azul 2715, continue a aproximação, aguarde pista livre. Formação de tráfego. Um helicóptero, 500 pés, centro-norte, não irá interferir. A sua esquerda. Ah, ciente, eu azul aguardando autorização. Roxanã 6314, no solo zona 9, livrou 121, décimo 1. 121, Guarulhos, no 340, pronto para a costa. Salvador Roxanã 6314, zona 4. Então 3155, aguarde para a Copa. O Senai 6314, táxi autorizado, Alfa Juliette para portão 06. Alfa Juliette para o 06. 2200, limitado pelo localizador, Juliette para o Delta. Ciente, vai reportar visual com... Ah, ok, agora sim, visual com tráfego decolado da 35 até o Juliette Serra. Azul 27. 195, voo autorizado, pista 90, vento 950 graus, 109, ajuste de altímetro 109. Pouso autorizado, 1098, azul 2715. Papatango, Vitor Kilo Delta, tráfego superado, chame controle de frequência no 20.8, boa viagem. 120.8, é o controle Salvador, Vitor Kilo Delta. Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra, autorizado, base 3D, zona 7, reporte final, pista 97, Hotel Juliette Sierra, o ajuste de altímetro 109. 208 autorizado, base da 17, é o Juliette Serra, chama na avião. 288. É 321, repito, 260-288. Controle Salvador, Papatango, Vitor Kilo Delta, decolou pista 35, saída bomba. Vitor Kilo Delta, foi na pro, qual pro ideal pro destino? 316, radial. Xené 6327, contenimento correto, reporte operacional. Temos operacional, 6327. Chão 3155, pronto, cópia. Pronto. Chão 3155, autorizado, Serra Bravo, Golf e Romeo, nível 320, via Upezulu 10, decola da pista 10, sai da El Leda, transição Mótiva. Transponder 5044, frequência do controle 120, decimal 8. Para Pouso Salvador. Paciente do tráfego da companhia, aqui no Delta. 044, transponder o controle 1201, posição 05. 3155, controleamento correto, reporte para acionar. 3159. 2509, Delta em dia para 270. Agora bom, até para dois. Controle Salvador, boa tarde, o azul 27-1-1-7 da Orca. Na prova, passando o Conde. 27-1-1, contato radar passando o Conde, vai na prova de Bonf. Para a chegada Bonf, reporte para a descida. Na prova de Bonf, chama para a descida, 27-1-1. 1-1. Aproveita, 2-1-1, grato. Salvador, azul 2715. Chame solo, 21, décima 1. Pisar, reportar a Pitax, 0884. Solo Salvador, azul 2715. Azul 2715, táxi Alfa, Kilo para o pátio 3. Alfa, Kilo para o pátio 3. Azul 4065, boa tarde, autorizado a alinhar e manter pichão 0. Alinha e mantém azul 4065. Hotel Juliette Serra, considere solo os 24, à direita, frequência livre, 44. Olhe, braço fechado livre, obrigado. Sou localizador, esquerda 160, desça para 2000, livre LS. Esquerda 160 para 2000, livre LS, Juliette Bravo Delta. Apta 8487, reduza para 2209. Reduzindo 2209, apta 8487. Decolado aos 24, chame controle frequência no 20, décima 8. Chamando 208, boa tarde, 567. Sou azul 2715. Azul 2715, prossiga. Poderia confirmar a posição? 2715 no sistema da 3 Lima. Tá, guarda que eu tenho que para a parada total. Então eu faço então nada mais. Eu faço 402. 2754, Salvador em 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, obrigado. Ciente, vamos informar essa aí. Do 4065, autorizado a decolar de pista 90, vento 150 graus, 90 nós, ajuste de altímetro 90 nós. Livre decolagem do 4065. Oi, Salvador, boa tarde, a parceria do 2231 no ponto de espera, 90 por onde? Boa tarde, passaria do 2231, mantém o ponto de espera. Mantém 2231. Desça para 2.000 pés, 2018, livre LS aqui. 2.000 pés, autorizado LS, distância 2235. 8487, desça para 4.000 pés com 2018. 4.000 pés com 1.018, eu acho que é 8487, confirmando então o procedimento será o IC. Tá. 462 azul, confirmando o procedimento LS aqui, chega a 5.0, está com o trem baixado e travado. Boa tarde, azul 4462, pouso autorizado, pista 90, vento 150 graus, 90 nós, ajuste de altímetro 90 no 8. 90 no 8, autorizado pouso 4462. Azul 4065, decolado aos 27, controle frequência no 20, décima 8. 208, boa. Sua estimada de pouso? 1957. Controle azul 4065, boa tarde, Dael decolado. Azul 4065, suba ao 340, saída Dael. 340 Dael. 3567, voando pro de Alepa. Direto Alepa, 3567. Una, estabilizado o localizador. Estou em ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre, o Juliette Bravo Delta. Bravo Delta. Apto 8487, vai na Pro, servido 368. Pro do 368, apto 84. Reduza para 2209. 2239, eu vou 62 já. Para 2209, agora, com 62 já. Lagoa do Prometeu. Rodrigo, visite, autorizado, Romeu Golf Vista, autorizado, cruzamento da pista 935. Azul 4462, no solo aos 29, libertar de primeira direita, chame solo, frequência 121, décimo 1. 211 vai chamar o 4462, obrigado. Ok, regra foi modificada agora 1829, prossegue em condições iguais, 105 autorizado. 105 autorizado, vem legal, Léo. Alfa Juliette vai pro 034462. 235 para o localizador, esquerda 120. Localizador, já, 3235. Fala com o ILS. 487, livre para 2500 pés, autorizado ILS Whisky da pista 10. Forma estabilizada. Isso é para 2000 pés. Tomará estabilizado o ar da 8427. Pulo no 620 para o sequenciamento, curva esquerda por a 30, limitado pelo lote. Esquerda 030, limite localizador, gol 620. 620, vista para 3000 pés com 1018. Vigil 070, 738. Pulo no 620, vista para 3000 pés com 1018. Ok, só para a informação, outra aeronave cotejou essa informação, então gol 620, descendo 3000 com 1018. Correto. Pulo 738 para sequenciamento, curva à direita por a 240, seu limite será 120 de Simbra e desça para 4000. Para o voo 938, direita por a 240, 4000 pés, limite é 120 de Simbra, voo 738. Correto. 3835, chame torre 1895. 1895, camarada. Salvador, ajuda aí, 711, tá no ponto ideal. 711, desça para 5000 pés com 1018. 5000 com 1018, tá sendo bom. Azul 2711, voa na proa de Pelô. O Azul 2711 da presente voa Pelô até 5000, na 0, com 1008. Voa no 620, agora 20 milhas oeste. Salvador, retoma a navegação na proa de Duna, pista para 2000, livre ele. Proa de Duna, 2000, livre, gol 60. Atacar 8487 no localizador. 487, prossiga com a torre Salvador em 1895. 1895, ata 8487. Tulu, Hotel Lima, livrou a terminal Salvador, prossiga agora na escuta do centro Recife para informação e alerta, 260, alterno 288. 260-288, Leandro Lima, Vitor Kilo Delta, vai livrar Terminal Salvador, prossiga com o Centro Recife para informação e alerta, frequência 12545, alterna 1685. 12545, 1685, Vitor Kilo Delta. Não aguarde autorização de pulso. Mais escuta com autorização. Bravo Delta, prossiga. Pela Delta para o 4-3. Ajuste de altímetro. 67, chame Recife 260, terra 1288. 260-288, Recife 67, obrigado, boa tarde. 4000, 738. 738, curva à esquerda, proa 2. 00, aguarde o último vetor para o lote e desça para 3000. 3000 na proa 200, guardando o vetor para o lote, igual não foi 38. Lima. Lima, acionou 0. Lima, acionou 0, 2231. Rápido 8487, continue a aproximação, aguarde pista livre e ajuste de altímetro na 08. Guardando pista livre, rápido 8487. Foi gol no 884, ponto espera dona 0, pronto. Boa tarde, gol no 884, mantenha o ponto espera. Mantenha no 884. No solo 34, agilize direita, chame o solo, frequência no 21, décimo 1. Livrava 21, na 3235. Passarela 2231, autorizando a decolagem pista 90, vento 970 graus, 90 nós, ajuste de altímetro 908. 908 no ajuste, autorizado a decolagem 90, passarela 2231. Alfa 3835, Livrão. 3835, taxi autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, Bruno 10, 3835. 2000, livre LF. 2000, na Prom 40, autorizado o X-Ray do 90. Boa noite, presente. Azul 4065, chame Recife. Agora em 1251, na Terra 3325. 25, onda 3325, metro Recife, 4065. Aguarde. Autorizado, pista 90, vento 970 graus, 90 nós, ajuste de altímetro 909. Autorizado, com 18, asa 8487. Passaredo 2231, decolando aos 35, chame controle, sequência no 20, décima 8. 208, boa. Corre Salvador, uma boa tarde, com 620 na final da 10. Boa tarde, Bruno 620, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste de altímetro 109. Na sua escuta com 618 com 620. Controle Salvador, boa tarde, ao parceiro 2231, decolou na sua escuta. 2231, suba 1-60 na saída Romo. Teve ascensão no 60, perfil da bomba 2231. Esse Bravo Delta, autorizado Lima Mike Quebec, chame torre 118-95 para cruzamento de pista. Marca 10, torre 118 para cruzamento, direto Bravo Delta. Continuando, pode bater essa velocidade até pelo? Sim, até Duna. Até Duna, obrigado. Plano 3155, livre pushback, funcionamento, reporte para o táxi. Autorizado para o táxi. O 279 desça para 2000, pés 1018. 279, prole fila até 2000. Passarei o 2231, suba para 1-60 sem restrição, ok? 2231, livre ascensão 1-60 sem restrições. Foi direto Momo. Direto Momo, 2231. Corrida, 1-21, passa cargo 847. Boa, 1-620, continue, aguarde, pista livre, ajuste de altímetro 909. Ok, ele está de bar para o pouso, gol 1-620 com 1-18. Bravo Juliette, Bravo Delta, autorizado o cruzamento da pista 1735. Boa, 1-620, pouso autorizado, pista 90, vento 950 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 908. Ok, com 1-18, livre o pouso, pista 90, com 1-620. Torre Salvador, boa tarde, gol 9738, estabilizado, freio, 1-0. Boa tarde, gol 9738, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, o ajuste de altímetro 908. 908 e aguarde autorização de pouso, gol 9738. 9-6-6-4, quanto é que é? Dona, livre ele. Dona, já passará estabilizado, 279, obrigado. Passaria do 2231, qual foi o ideal para a barreira? Ah, 2231 foi atualizado direto para a barreira? Qual a pro ideal para ver essa possibilidade? Tá, aguarde só um minuto. Cargo 847. Eco Delta Fox, prossiga. B66 no 4, você vai acionar. Gol no 966, autorizado para o espectacionamento, a resposta para o táxi. Prossiga 1500 pés, via corredor Caixa Prego, 02 em Interlagos. Qual o transporte acionado? Livre táxi, primeira direita, chame solo, frequência no 21, décimo 1. Direita 211, no gol 1620, boa. Pátio 3, via aquilo. Ata 8487, ciente. Controle a passaria 2231. Siga 2231. Tio, a nossa prova ideal para a barreira seria 298. 298, ok. Direto barreiras autorizado, 2231, quando possível, se estimar de fogo. Mantive autorizar direto barreiras, já lhe informo. 1620. 2231, está estimando pouso barreiras, 2015 Zulu. 2015, grato. Ah, tô, muito obrigado. Passando o Donau, azul 2719 está estabilizando, tem o Campalista. Ok, 2719, prossiga 14, Salvador em 11895. Salvador 1895, obrigado, bom trabalho, amigo. Você avisou algum tráfego efetuando pushback no 5? Afirmativo, ele já parou agora. É o aeronave da TAM, confirma? Afirmo. 9732. TAM, segundo 5, está pronto para o traje. Poderia confirmar as informações de qual B autonomia alternativa? 190, 3 horas e 40, dando a conta. 6, aguarde para iniciar táxi 3155. Salvador, Gono 732, muito boa tarde, Libra. Olo 966, táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 08 no 966. Olo 738, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, Gono 732. Bono 620, condições de ingressar na Juliette com segurança para o portão 05? Afirmativo, condições para o 05, Bono 620. Bono 620, ingresso Juliette, portão 05? Juliette 05, Bono 620. São 3155, para informação, dará passagem ao tráfego da Gol, que ingressará neste portão. Para o táxi, Xenem 367, que eu vi 106. Autonomia alternativa, por gentileza? 2 horas e 40, alternando Salvador. Cliente, táxi autorizado até o través do portão 612. Chame no através do 612 para seguir o táxi. No 9... O no 9, corrigindo, 6317. Autorizado até o através do portão 612, 6317. 671, no pouso autorizado, pista 90, vento 95, 0 grau, 08 nós. Ajuste de altímetro 908. 2719, livre pouso, 7, do vento. Obrigado. Gol no 884, decolado aos 44, chame controle, frequência no 20, décima 8. 208, bom 884. A6327, segue como número 2 até o ponto de espera, seguindo o Airbus da TAM. Ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1098, ou chame A6327. gente vai seguir a nave da TAM com o número 2, ponte para a torre 108, 95, 108, 367. Direto Jamão, 88. Antes da Juliette, o 1738. O 1738, autorizado, Juliette, portão 08. Juliette para o 08, o 1738. 966, autorizado a alinhar e manter puxando o 0. Manter. No solo 46, livre primeira direita, 121, décima 1. 21, 1, obrigado. 71, livrou seu escudo. Azul 2711, saque autorizado, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, o azul 2711. Para nós, ajuste de altímetro 908. Negativo de falar. Bem, através de Veracruz, senhor, mantendo no 1510 na proa de Paris. Se tiver condições, vou ir direto para a Ceasa, antiga da Tocó. Tem informação para o da Tocó? Se tiver condições, vou ir na proa do, da Ceasa, antiga rotatória. Meia, decolado aos 48. Chamei o controle, frequência no 20, décima 8. 208, boa tarde, Brasil. Controle, boa tarde, eu vou na 966, cruzando 1500 metros. Vou na 966, suba ao 370 na saída Pouca. Pouca 370. Mantenha o ponto de espera. Mantendo. Autorizado a decolagem, pista 90, vento 950 graus, 09, ajuste de altímetro 09. Delta Costa 10, Victor Santos, 3. Xené 6327, autorizado a alinhar e manter o pistão 90. Alinhar e manter o pistão 90, Xené 6327. Bruno 884, chame centro Recife, 1245, boa tarde. Decolou da EL 3155, suba ao 320, saída da EL. Voe Leda, após 3 mil pés. Após 3 mil pés, Leda, sobe 320, SAM 30, 3055. Passaria do 2231, chame centro Recife. Para informação e alerta, frequência 1260, alterno 228. Ativa agora com o 105260, secundário 288, 223, boa, obrigado. Passaria do 327, autorizada a decolagem, pista 90, vento 950 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 1098. Livre decolagem, pista 10, ajuste 1098, acho que não é 6, 3, 2, 7. 895, Eco Delta Fox. Salvador, é o Eco Delta Fox, está na proa da rotatória visual com na 7, senhor. Tango Eco, Delta Fox, reporte final de 3 milhas, pista 97, o ajuste de altímetro 909. Está na final da 97, o Eco Delta Fox. Salvador, boa tarde, o Azul 2789, informação Oscar. Azul 2789, identifique chegada Bonfim, desça para 4.018. 4.000 com 1.018, Azul 2789. Agora eu vou chamar 314, presidente da Oscar. Controle Salvador 108, Chanel 6327, moço. Salvador, boa tarde, Chanel 6327, saída da EL Coral. 6327, subou 240, saída da EL Coral. 340, saída da EL Coral, Chanel 6327. Delta Fox na final de 3 milhas, contra embaixada e travado. Eco Delta Fox, autorizado pouso, pista 97, o vento 150 graus, 12 nós, ajuste altímetro 908. Livre pouso 97, o Eco Delta Fox. Voo 966, chame centro Recife agora, frequência 12545, alterno 2685. 545-685, tá. Papai Romeu, até Juliette Serra, guarde cópia. Hotel Juliette Serra, pronto, cópia. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, autorizado, Manati, a 1.000 pés, decola da pista 17, com curva à direita. Decola do corredor Axé, transpondo 0133, frequência do controle 120, décima 8. Solo, seu solo ao 56, libertar-se à direita, frequência livre, compadre 5. Serra, aconselhamento correto, para acionamento, chame torre 118, 10.95. Boa tarde, Papão Meu, hotel Juliette Serra, torre Salvador. Autorizado acionamento, chame para o táxi. Confirme. Delta Fox no Pátio da Aristarco. Ok, centro. Jané 6314, pronto, cópia. Certeza? Autorizado, Terra Bravo, Papa Lima, nível 340, via Upper Zulu 20, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Nenim, transponder 5104, frequência do controle 120, décima 80. Autorizado, Petrolina, nível 340, decolando da 10, curva à esquerda, Momo, Nenim, Upper Zulu 20, 5104, transponder e 1208, controle, 6348. Jané 6314, confinamento correto, posso para cenar. São 3155, chame Recife, 251, alterno 3325. 251, 3325, boa. Tango Juliette Charlie Zulu, solta o rodador pro cima. Juliette Charlie Zulu, salva seu impulso, Oscar. Confirme radial distância. Julia Charlie Zulu, prossiga. Julia Charlie Zulu, confirme radial e distância. Controle Salvador, canal 6327, nível 160, final. Confirmando 6327, que é 160, final. Isso. Ok, 160 autorizado. Autorizado 160, chiné, 6327, Salvador, boa tarde, Oceanário 6355. Está na ponte 9, informação Oscar, autorização 330 Guarulhos. Oceanário 6355, informação Oscar, confere, aguarde a autorização para fazer. Guardando, Oceanário 6355. O Salvador, eu vou no 738, na posição 8. Autorização confirmo, 6355. Voo 1738, informação em curso Oscar, guarde cópia. Sim, vamos checar o Oscar, vamos ficar tranquilo. Tango, Juliette, Charles, Zulu, pronto cópia. Papatango, Juliette, Charles, Zulu, autorizado para a Serra, Juliette, X-Ray Serra, pronto de voo visual. Nível 065, conforme rota do plano de voo, decola da pista 17, corredor Axé, transponder 5061, frequência do controle 120.8. Autorizado LSXA, descendo para 2018, chamaremos no localizador, azul 2784. Direita, Juliette Charles Zulu. Acionamento Itaque com a torre 18118.95, ajuste 1018. Oceané 6355, pronto, cópia. Cópia, Oceané 6355. Oceané 6355, autorizado Serra Bravo Golf Romeo, nível 380 via Upper Zulu 10, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El Lê da transição Mótima, transponder 5074, frequência do controle 120.8. Autorizado, nível 380 para Guarulhos, falta componente plano de voo, primeira aerovia, perdulou 1-0, decola pista 1-0, primeira curva à direita, desceu da El Leda, Mótima, transponder 5074, controle de saída 1-2-0, decimal 8, Oceanair 6355. Oceanair 6355, funcionamento correto, repórter para acionar.